Olá! Hoje a gente vai fundo nos materiais bem interessantes, sabe? Sobre um tema que, olha, é chave para quem vive a fé: identidade em Cristo e renovação da mente. E a ideia principal que salta logo de cara é forte, viu? Entender quem a gente é em Cristo é como se fosse o motor mesmo, sabe? O que dá gás para a fé continuar firme. Exato. É o combustível, como você disse. E as fontes que a gente analisou, elas argumentam uma coisa importante. Se a gente esquece disso, dessa nossa identidade no reino de Deus, isso pode levar a um certo distanciamento, uma frieza espiritual, né? Pois é, mas o lado bom, que eles também destacam bastante, é essa promessa de restauração, de uma renovação que não para. Isso, uma renovação constante. Tá, ok, vamos tentar entender isso melhor. O ponto de partida que eles colocam é um chamado bem claro para a gente se transformar por dentro. E não só se adaptar ao que está fora, ao que eles chamam de mundo. Sim. Tem aquela citação de Romanos 12, 2, que é central aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas o que seria essa tal renovação na prática, assim, segundo eles? Ótima pergunta. Porque o material não trata isso como, só mudar de ideia. Não é isso. Eles descrevem essa renovação da mente como um processo. Um processo ativo, contínuo mesmo. De realinhar nossos pensamentos, sabe? Nossas prioridades, até nossas reações com os princípios da fé cristã. Entendi. Não é só decorar o versículo, então. Não mesmo. É deixar que ele mude a estrutura de como a gente vê as coisas, como a gente se vê e como a gente vê Deus. É profundo. E o material liga isso direto com a capacidade de entender e viver a vontade de Deus, né? Que eles descrevem como boa, agradável e perfeita. E essa ligação, mente renovada e experiência com Deus. Aí a coisa fica interessante mesmo, né? Porque, pelo que está nos textos, é justamente essa identidade firme em Cristo, tipo, saber que você é amada, escolhida, redimida, que constrói uma fé forte. Resiliente. Que aguenta o tranco, sabe? Não que a tempestade suma, mas a gente olha para ela diferente, com aquela visão de mais que vencedores. Isso me lembra um João 4.4, né? Exatamente. A ideia de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Essa é a base. Faz todo sentido. E as fontes também tocam num ponto, num paradoxo que muita gente vive, né? A pessoa tá lá na igreja, conhece a Bíblia. Sim. Mas, mesmo assim, luta com medos, com inseguranças bem profundas. E o material atribui isso a quê? A uma mente que, olha só, apesar de ter o conhecimento religioso, ainda funciona muito na base dos valores e medos do mundo. Tipo, pressão para o resultado, medo de faltar alguma coisa, buscar a aprovação dos outros. Isso. Exatamente isso. A virada de chave que eles propõem não é mais informação na cabeça. É. É internalizar de verdade essa identidade que a gente recebe em Cristo. Então, não adianta só o conhecimento na mente. O que o material está dizendo é que a raiz do medo, da insegurança, mesmo para quem sabe a teoria, é não acreditar lá no fundo nessa nova identidade. Lembrei agora de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A fé de verdade, então, nasce dessa certeza de quem a gente se tornou. Não só no que a gente acredita. Precisamente. É isso que a fonte sugere. Que essa convicção sobre quem você é, ela é o antídoto para o medo. Troca aquela mentalidade de órfão, sabe? Pela de filho. Uhum. Filho amado. Seguro. É nesse lugar que 2 Timóteo 1,7 faz todo sentido. O espírito que a gente recebe não é de covardia. Certo. Mas sim de poder, de amor e de moderação. E olha a ordem. A identidade vem primeiro. Ela que capacita a ação, o sentimento. Ah, interessante isso. O poder, o amor, a moderação não vem do nosso esforço, mas são fruto dessa identidade que a gente assume. Exato. Mas e como que isso aparece no dia a dia? O que as fontes dizem sobre a manifestação prática disso? Eles indicam uma mudança bem concreta, sabe? A pessoa com a mente renovada segura na identidade dela. Ela não só sente menos medo, ela age diferente. Como assim? Ah, talvez, sei lá, perdoa com mais facilidade, é mais generosa, tem mais paciência quando as coisas apertam. Ou até fala da fé com mais naturalidade, sem tanto receio. É como se a tal nova criatura começasse a viver de acordo com a nova natureza dela, entende? Eles usam até a expressão testemunha viva. Entendo. A própria vida da pessoa vira um argumento, né? Isso. Um argumento poderoso. Faz todo sentido. Conecta tudo. A renovação da mente não é só um exercício na cabeça, isolado. É algo que muda a pessoa por inteiro. E isso transborda para o jeito de agir, para as relações. Não que os problemas sumam, né? Mas a forma de lidar com eles muda, usando esses recursos que vêm da identidade. Poder, amor, equilíbrio. Então, resumindo aqui a essência do que a gente viu nesses materiais, a mensagem principal parece ser essa, né? Cultivar essa consciência de quem somos em Cristo e buscar ativamente renovar a mente. Isso é fundamental. Fundamental mesmo. Não é tipo um extra para quem quer ser super espiritual. É a base para uma fé que pulsa, que resiste e que faz diferença de verdade. Tanto dentro da gente quanto no mundo lá fora. E olhando para o cenário mais amplo. Isso é um convite para a gente não se acomodar, né? Não aceitar a apatia espiritual, a conformidade como se fosse normal. É um chamado para viver essa novidade de vida na prática. Exato. Os textos parecem dizer que a experiência cristã de verdade é dinâmica. É marcada por essa transformação que não para. Deixa uma reflexão no ar, né? Com certeza. Baseado no que a gente leu, se essa identidade é tão poderosa, tão transformadora, onde será que a nossa vida, os nossos pensamentos, ainda estão refletindo mais o mundo do que essa nova realidade em Cristo? Boa pergunta. Onde que a renovação da mente precisa acontecer hoje? É uma questão para a gente continuar pensando, né? Cada um consigo mesmo.